Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Se inicia nesse momento mais um programa Lux Esotérica, transmitindo para vocês um curso de introdução ao esoterismo e à teosofia nesta atual fase do nosso programa. Com muita satisfação, estamos aqui levando para vocês, ouvintes, para aqueles que estão se iniciando nessas ideias, caros ouvintes, a todos vocês, ouvintes, levamos esse curso introdutório, tratando dos temas básicos e sempre, caros ouvintes, com muito respeito pelas crenças, pelo seu atual posicionamento espiritual, caros ouvintes, não estamos aqui para fazer proselitismo para nenhuma escola, para nenhuma organização, nenhuma religião, seita, caros ouvintes, mas sim tratando esses temas como uma herança espiritual, caros ouvintes, coletiva, que pertence a todos os seres humanos, independente de classe social, de idade, de sexo, de posição social, de posição espiritual, de status religioso, caros ouvintes, isso para nós não importa. Importa é que todos nós, caros ouvintes, estamos unidos numa grande busca, a busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, para conseguirmos, caros ouvintes, realizar o nosso verdadeiro dever, o nosso dharma, caros ouvintes, é de estarmos aqui nesse mundo, nos reconhecendo como seres espirituais que estão peregrinando pela matéria. Estamos aqui à busca de experiências, de vivências, acertando, errando, caros ouvintes, mas sempre. E este é o plano de Deus para a nossa atual manifestação, caros ouvintes, sempre evoluindo. A evolução, ouvintes, é o plano de Deus para esse mundo. E nós nunca devemos esquecer, caros ouvintes, essa ideia fundamental. Tudo, caros ouvintes, provém do coração e da mente de Deus. De lá nós viemos, caros ouvintes, e para lá nós voltaremos. Mas não voltaremos simplesmente como nós saímos. Nós retornaremos maiores, retornaremos mais experientes, mais sábios, mais humanos, mais amorosos, caros ouvintes, mais inteligentes, mais sábios, e assim poderemos continuar, caros ouvintes, a nossa evolução, a nossa carreira cósmica em outros papéis que serão desempenhados no universo, que não esse que agora nós fazemos, que é o estágio humano. Então, as ideias básicas que nós estamos tratando com vocês, ouvintes, visam exatamente a nossa instrução sobre um mundo oculto, sobre os planos espirituais que estão ao nosso redor. E isso tudo é muito importante, caros ouvintes, porque nós devemos transcender as limitações da nossa percepção, caros ouvintes. Até mesmo a ciência hoje faz mais pesquisas, mais descobertas, mais avanços no campo do invisível. E para nós que somos espiritualistas, que estamos buscando, caros ouvintes, evoluir, este mundo oculto, este mundo esotérico, o mundo das frequências, o mundo sutil e invisível que está à nossa volta, é muito importante nós conhecermos algo sobre ele, sabermos como ele nos afeta, como nós afetamos também esse mundo, como nós afetamos as outras pessoas e, principalmente, caros ouvintes, a conhecer aquele que mais nos afeta. Pois a pessoa que mais nos afeta espiritualmente, ouvintes, somos nós mesmos. As nossas ideias, as nossas emoções, as nossas ações, pensamentos, intuições, isso tudo, caros ouvintes, é mais importante para as nossas energias do que aquelas coisas que nós imaginamos que muito nos afetam e que vêm de fora. Na verdade, o ser humano é um agente livre da natureza e ele pode realmente acelerar o seu progresso ou pode pisar no freio, caros ouvintes, e retardá-lo. Então compete a nós, com esses conhecimentos, evoluirmos, caros ouvintes. Então, dentro da progressão aqui dos nossos estudos, ouvintes, nós vamos passar hoje rapidamente sobre um conhecimento muito básico, mas que é muito importante. Sempre vale a pena nós repetirmos essas ideias, esses conhecimentos que se referem à existência, caros ouvintes, do corpo energético do ser humano, de 7 grandes centros energéticos chamados de chakras. Chakra, caro ouvinte, que é uma palavra sânscrita da antiga Índia, que significa roda, porque aos olhos do clarividente, quando ele observa a energia das pessoas, ele percebe 7 principais vórtices energéticos sobre o duplo etérico da pessoa. E esses 7 grandes centros energéticos, ouvintes, são maravilhosamente mais um item, caros ouvintes, que nos põe em contato com o universo dentro daquele conhecimento que é bíblico, que pertence às escrituras sagradas, mas também pertence ao esoterismo. Pois nas escrituras cristãs, caros ouvintes, nós lemos lá que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a compreensão que o esoterismo, o ocultismo, a teosofia tem de Deus, caros ouvintes, nos demonstra que esse universo que nós habitamos, diferentemente das apreciações que as religiões fazem, nós enxergamos, ouvintes, o universo como uma hierarquia. E é muito importante nós compreendermos o significado desse termo, hierarquia, caros ouvintes, que não poderia deixar de ser, já falamos sobre isso em outros programas, mas nunca é demais repetir aquilo que é importante. A palavra hierarquia, ouvintes, vem do seu prefixo hieros, que quer dizer sagrado, e o seu sufixo, caros ouvintes, que é arcos, que significa governo, controle. Então, hierarcos, caros ouvintes, quer dizer governo sagrado, governo divino, governo espiritual, ouvintes. Então, quando nós dizemos que esse universo que nós habitamos, e temos que ter muito claramente, pois isso nos é instruído, inclusive advertido na Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, na página exatamente que precede as proposições fundamentais da Doutrina Secreta, ela faz uma advertência de que os conhecimentos esotéricos, ocultos, que a fraternidade branca tem nesse mundo, caros ouvintes, eles se referem ao nosso sistema solar e aos objetos que estão dentro dele e dentro da sua órbita. Ou seja, quando na Doutrina Secreta nós lemos a palavra universo, caros ouvintes, a Doutrina Secreta, o esoterismo, não está falando do conjunto de estrelas, das galáxias, dos grupos galácticos e por aí vai, caros ouvintes. O lugar do universo onde nós habitamos, aonde, caros ouvintes, habita a consciência divina, é o sistema solar, caros ouvintes. O sistema solar é a célula que nós habitamos no universo. A estrela mais próxima que está do nosso Sol está a cerca de 12, quase 13 trilhões de quilômetros, caros ouvintes. 4 anos-luz de distância, existe uma imensidade de espaço entre o nosso sistema solar e a estrela mais próxima, que é Alfa do Centauro. Um pouquinho mais para lá, 7 anos-luz, está a estrela Sirius, que é 100 vezes maior que o nosso Sol. E lá, caros ouvintes, existe realmente um grande foco espiritual. Na verdade, há tanto, caros ouvintes, nós aqui seres humanos, como os seres cósmicos, como também as estrelas, caros ouvintes, os seus verbos solares, os logos solares, que são os espíritos que usam as estrelas como veículos de manifestação, todos se agrupam como uma hierarquia. Então essa palavra é muito importante nós mantermos em mente, ouvintes, que numa verdadeira hierarquia, e infelizmente essa palavra é corrompida aqui pela ignorância humana, pela ignorância e pelos atos maléficos que muitas vezes os seres humanos perpetram. Mas hierarquia, caros ouvintes, não quer dizer que há uma força superior que controla tudo. Muito pelo contrário. Hierarquia, caros ouvintes, é o governo da sabedoria. É onde quem está em cima é aquele que é mais sábio, aquele que tem uma vibração mais elevada e mais pura. Então, no nosso sistema solar, caros ouvintes, existe, obviamente, a cabeça da hierarquia, aquele que preside, caros ouvintes, a hierarquia no sistema solar, que a teosofia chama de logo solar, o verbo, caros ouvintes, que o apóstolo João menciona no início do seu evangelho, quando ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, caros ouvintes. E a palavra verbo traduzida no seu original, né, quer dizer no grego logos. Então, caros ouvintes, o verbo significa o poder de vibrar. Então, a partir da mente cósmica, caros ouvintes, de Deus, que está muitos e muitos planos acima da nossa mente, que é muito limitada, de lá é que emanam as vibrações, os arquétipos, as ideias sublimes e superiores que fazem com que entrem em funcionamento as diversas hierarquias que são verdadeiramente as construtoras do universo. Não é Deus, caros ouvintes, pessoalmente que constrói o universo, mas sim aqueles que estão na sua hierarquia, as hostes arcangélicas que estão abaixo dos logos planetários, as hostes angélicas, os espíritos da natureza, e nós também, seres humanos, fazemos parte desse governo sagrado. Apesar de nós muitas vezes ficarmos perdidos, não sabermos qual é a nossa posição na economia do universo, mas nós também somos construtores, somos todos trabalhadores, caros ouvintes, nesta grande construção que é o universo. Então nós temos que nos posicionar bem, saber o que nós estamos fazendo, e como nós vamos falar aqui de chakras, caros ouvintes, nós temos que ter uma clara percepção que, como, caros ouvintes, nessa hierarquia do sistema solar, diante do trono de Deus, caros ouvintes, estão 7 grandes seres, 7 grandes espíritos planetários. São os chamados logos planetários, que são representados, caros ouvintes, no esoterismo, nas religiões. Se vocês adentrarem em qualquer igreja católica, caros ouvintes, moderna ou antiga, quer seja uma capela, quer seja uma catedral maravilhosa em sua magnificência, vocês vão encontrar sobre o altar uma cruz e 7 velas, caros ouvintes, representando exatamente as 7 consciências que estão diante do trono de Deus. A cruz, caros ouvintes, que está sobre os altares das igrejas católicas e que ornam os aposentos, as casas, os prédios públicos daqueles que são cristãos, que são católicos. A cruz, caros ouvintes, saibam, não é o símbolo de uma pessoa que morreu há 2000 anos atrás, porque a cruz já era usada muitos e muitos milhares de anos antes de que o cristianismo o tomasse como símbolo. A cruz, caros ouvintes, com os seus quatro braços, simbolizam o poder irradiante do sol. E o sol, caros ouvintes, se conecta simbolicamente com o ouro. É por isso que o ouro orna esses altares cristãos. E essas sete velas, caros ouvintes, que estão diante, né, ou ao lado dessa cruz que está nos altares cristãos, ou então as sete velas que estão no menorá da tradição judaica, caros ouvintes, que vocês devem conhecer, essas sete grandes luzes são representações dos sete espíritos que estão imediatamente abaixo na hierarquia do sistema solar. E é de lá, caros ouvintes, que vem a energia que anima os planetas. E aí vocês podem estar se perguntando, como é que são sete espíritos planetários se existem mais de sete planetas aqui no sistema solar? A nossa ciência, caros ouvintes, nem descobriu ainda todos os planetas que existem aqui nesse sistema solar. Existem, na verdade, 12 planetas físicos atualmente no sistema solar e alguns deles são animados pelo mesmo espírito planetário. Esse é um mistério do esoterismo, caros ouvintes, que muitas pessoas realmente desconhecem, até os próprios astrólogos e tudo mais, quando se descobre aí um asteroide ou um planetoide, eles querem encaixar ali no seu sistema astrológico. Na verdade, caros ouvintes, a grande hierarquia é o Uno, é a Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, e abaixo dele os sete grandes espíritos diante do trono. E os nossos sete chakras, caros ouvintes, também correspondem a esses sete planetas. E é por isso, caros ouvintes, que a astrologia funciona, porque o nosso corpo físico tem na sua constituição elementos químicos que estão ligados aos sete planetas sagrados. Então, quando nós nascemos, nós recebemos mais ou menos influências na nossa constituição dessas energias que vêm desses sete espíritos planetários. Então existe um grande biorritmo nessa circulação que o nosso planeta faz anualmente ao redor do Sol. Então, quando nós nascemos num determinado mês do ano, o nosso corpo está recebendo mais energias de um determinado espírito planetário e menos de outro. E é por isso, caros ouvintes, que isso gerou a ciência esotérica da astrologia. Então nós temos que estar muito atentos a isso. E quanto mais conhecimentos nós tivermos a esse respeito, maior será a nossa compreensão de como funciona, caros ouvintes, a nossa manifestação aqui. Porque tudo, caros ouvintes, é espírito, tudo é matéria, e matéria se converte em energia, e energia se converte em matéria. A matéria, caros ouvintes, nada mais é do que a condensação do espírito. E a energia é esse espírito livre na forma que ela pode assumir a força, pode transmitir as informações. E o nosso sistema de chakras, caros ouvintes, corresponde diretamente aos sete planetas sagrados. Então, tudo que está lá em cima, caros ouvintes, como muito bem ensinou Hermes Trismegisto, tudo que está lá em cima está aqui no nosso corpo. Então, apesar, caros ouvintes, de existirem nosso corpo energético 70 mil pontos energéticos, como indica a ciência oriental chinesa da acupuntura. Existem, segundo eles, 70 mil nadis, ou seja, pontos energéticos no nosso corpo. Existem 7 grandes centros que são destacados, e são esses que são chamados de chakras. Então, os 7 chakras fundamentais, caros ouvintes, são aqueles que são mais tratados no esoterismo, que é o chamado chakra básico, que está ali animando a parte inferior da nossa coluna. O segundo chakra, chamado esplênico, é aquele que anima a posição da glândula do nosso baço. O terceiro é aquele que anima a região um pouco abaixo do nosso estômago, que é o plexo solar. O quarto chakra é aquele chamado de cardíaco, que está exatamente sobre o ponto dos nossos corações, um pouco mais ao lado, mais em cima da glândula do timo. E o quinto chakra está sobre a nossa tireoide, na nossa garganta. E o sexto chakra é o frontal, aquele que está entre os nossos olhos. E o sétimo chakra é aquele que anima o centro energético no alto da nossa cabeça, o chakra coronário, que é exatamente o sétimo chakra, e que nós vamos falar especificamente desses 7 chakras agora no nosso segundo bloco. E vocês podem se perguntar, para que serve esse conhecimento, caros ouvintes? Serve, caros ouvintes, para nós sabermos que o ser humano é totalmente ligado com o universo, caros ouvintes. Nós somos processadores de energias que vêm do universo. Nós registramos as energias cósmicas quando os planetas estão mais juntos ou mais distantes, eles nos influenciam ou mais ou menos, e também aquelas pessoas que estão à nossa volta, os ambientes, os locais magnetizados ou desmagnetizados que nós visitamos, eles nos influenciam através desses 7 centros. Então, se nós quisermos entender o nosso mundo psicológico e determinadas reações involuntárias que nós temos no nosso dia a dia, nós temos que conhecer, saber, caros ouvintes, apesar de nós não enxergarmos esses chakras com os nossos olhos, nós podemos percebê-los muito claramente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é escapar da grande ignorância, que é imaginar que o limite do que há para ser percebido é o limite dos nossos sentidos. Isso é uma grande ignorância, caros ouvintes. Os nossos sentidos são muito limitados, eles não abarcam sequer 1%, caros ouvintes, das coisas, das emissões energéticas e de tudo que é transmitido ao nosso redor. Inclusive essa energia que está animando agora os nossos computadores, toda essa transmissão aqui, caros ouvintes, está sendo feita com energias que nós não conseguimos enxergar. Agora, eu garanto para vocês que vocês enfiarem o dedo aí na tomada, peguem um grampo aí, abram as duas hastes, enfiem na tomada e vocês vão descobrir, vão sentir na pele como, caros ouvintes, aqueles elétrons vêm lá da usina hidrelétrica, passa pelos fios e chega a velocidade da luz aí na tomada de vocês. Como, caros ouvintes, esses átomos caminham na forma de onda e nós já estamos aprendendo a manipulá-los. Mas existem coisas mais sutis, também visíveis, que nós vamos começar a estudar a partir agora do nosso segundo bloco. E enquanto isso, caros ouvintes, vamos fazer aqui uma pausa, uma breve pausa, para nos refrescar um pouco aqui, deixar o assunto aqui na ponta da caneta aqui, para nós tratarmos mais sobre os chakras, especificamente de cada um deles, no nosso segundo bloco. Vamos deixá-los agora com o convite da Levir, a loja esotérica virtual, convidando-os, caros ouvintes, a nos apoiarem para que esse programa e todas as nossas atividades aqui da rádio, lá da loja esotérica virtual, possam continuar no ar. Então, caros ouvintes, até daqui a alguns instantes no segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o nosso segundo bloco de hoje do nosso programa Luxo Esotérica, que está levando para vocês um curso básico introdutório das ideias fundamentais do esoterismo e da teosofia, esse conhecimento que vem do Oriente, que é propagado, originado pelos grandes mestres da compaixão e da sabedoria. Então agradecemos muitíssimo a audiência de todos que estão permanecendo aqui na nossa sintonia ao vivo, e a todos que estão me acompanhando aí nas gravações a qualquer hora do dia ou da noite, também nos discos que vão ser distribuídos com estes programas. Mas vamos, caros ouvintes, voltar logo ao nosso tema dos chakras, porque ele é realmente vital, caros ouvintes, para o nosso conhecimento da vida esotérica, da vida oculta do ser humano. Porque há, caros ouvintes, coisas fundamentais na vida e que muitas vezes nos passam desapercebidas. E aí, caros ouvintes, nós perguntamos a vocês: o que que mantém cada um de nós vivo nesse instante, caros ouvintes? E aí vocês podem pensar: é, caros ouvintes, aquilo que nós comemos, né? Há uma das atividades que é constante, que se o ser humano não fizer, ele realmente perece, é se ele não se alimentar. E, caros ouvintes, o esoterista, o ocultista, o teósofo, o maçom, o Rosa Cruz, ou seja, o indivíduo que tem conhecimentos espirituais, tem que ampliar a sua perspectiva da alimentação, caros ouvintes. O alimento físico, caros ouvintes, é aquele que obviamente mantém os tecidos no nosso corpo. Mas todos nós sabemos que o ser humano pode passar muitas e muitas horas, muitos dias sem comer nada físico. Sem tirando o alimento físico, caros ouvintes, aquilo que é mais urgente nós consumirmos é a água. Sem água, se nós passarmos muitas horas sem consumir água, o corpo material, que é mais líquido, caros ouvintes, mais fluídico do que propriamente físico, ele realmente começa a perecer. Mas a alimentação realmente mais importante, fisicamente falando, ouvintes, é a respiração. Se não houver ar, caros ouvintes, se nós não tivermos o que respirar, não adianta ter comido, não adianta ter bebido. Porque o ar é que permite que esse combustível que nós ingerimos seja então transformado, as suas moléculas, em glicogênio, em glicose, caros ouvintes, para que haja combustão que faz com que o nosso corpo se movimente. E aí, caros ouvintes, termina a visão puramente materialista do ser humano. Porque, caros ouvintes, existe uma outra alimentação mais importante do que essas três. Mais importante do que o alimento, mais importante do que a água, mais importante do que o ar que nós respiramos. Porque se nós ficarmos 5 ou 6 minutos sem respirar, nós entramos em colapso, caros ouvintes. Agora, se não houver uma energia que vem diretamente do sol, caros ouvintes, no nosso sistema energético, nós simplesmente desligamos completamente, ouvintes, que é prana, a vitalidade, caros ouvintes, que vem do sol, aquilo que os orientais chamam de ti. Porque no nosso duplo etérico, caros ouvintes, circula o prana, o ti, que vem diretamente do sol, que nós ingerimos, caros ouvintes, através dos alimentos, através da bebida, e principalmente entra no nosso corpo, caros ouvintes, regulado pela função da respiração. Não só pelo ar que nós respiramos, mas pelo movimento rítmico que os nossos pulmões fazem, nós ingerimos, caros ouvintes, pelo chakra do baço, nós fazemos com que entre no nosso sistema essa energia. E, caros ouvintes, se de qualquer parte do corpo for retirado o prana, o ti, acontece uma completa dormência, uma anestesia total dos órgãos, caros ouvintes. E os nossos queridos irmãos, que estão muito há muito mais tempo estudando esses nossos assuntos do que nós, que desenvolveram a acupuntura, eles não só conhecem os chakras, os pontos energéticos, como eles sabem os caminhos, os meridianos, os caminhos que a energia do ti, do prana, fazem no nosso corpo, e eles sabem principalmente desobstruir com as suas agulhas da acupuntura aqueles pontos que estão ali não permitindo a passagem da energia. E se eles quiserem, com as agulhas, os verdadeiros mestres da acupuntura podem promover um torpor, uma analgesia completa de determinados órgãos ou de grandes porções do corpo humano, a ponto até de se poder fazer uma cirurgia no corpo físico sem o indivíduo sentir qualquer dor e sem que seja colocado ali quimicamente nenhum anestésico. É uma anestesia puramente energética, caros ouvintes. Então, a presença da vitalidade, ouvintes, no nosso corpo, do prana que vem do sol, é a alimentação mais importante. E principalmente a maneira com que nós respiramos é a maneira que controla a entrada dessa energia no nosso corpo. Então, nós temos que estar muito atento a isso, porque qualquer dor que nós temos no nosso corpo, problemas os mais diversos, estomacais, problemas digestivos, dores de cabeça e muitos outros problemas, caros ouvintes, são causados principalmente não por problemas físicos, mas sim por problemas circulatórios energéticos do corpo humano, que depois se refletem também na parte física e causam realmente problemas nos órgãos. Então, a função dos chakras, caros ouvintes, é muito importante devido a isso, porque é através dos chakras que nós nos alimentamos. Então, o chakra do baço, ele tem uma função muito importante de fazer entrar no nosso corpo essa vitalidade que vem do sol. Agora, o chakra básico, caros ouvintes, que está ali na região do osso sacro, é para nós também muito importante, porque ali é o ponto, ouvintes, onde nós armazenamos o nosso corpo energético, a energia telúrica, a energia fundamental que vem do centro da Terra, que os hindus chamam de Kundalini, que é, caros ouvintes, uma energia básica do terceiro aspecto de Deus, ou seja, do Espírito Santo. É uma energia feminina, uma energia criativa e, ao mesmo tempo, destruidora, caros ouvintes, que todos nós temos armazenados, ou como os orientais chamam, né? Kunda, desse prefixo de Kundalini, quer dizer enrolado, né? Então, essa energia está ali enrolada como se fosse uma serpente, mas, caros ouvintes, ela não fica parada ali. Ela é distribuída para pontos do nosso corpo, quando é necessário justamente que a sua função entre em funcionamento. Porque a energia que é armazenada ali na base da coluna, caros ouvintes, é uma energia criativa. Então, quais são as funções que chamam essa energia? Obviamente, a função sexual, que faz com que o ser humano possa criar outros seres humanos, a reprodução. É a função digestiva, caros ouvintes, quando nós nos alimentamos, obviamente que nós estamos criando os elementos, os tecidos, os nutrientes, nós estamos absorvendo, e isso obviamente também consome a energia da Kundalini. Quando nós temos sentimentos intensos, caros ouvintes, é essa função do chakra do plexo solar. Todos nós sabemos indistintamente, ouvintes, que quando nós temos uma forte emoção, nós sentimos alguma coisa estranha, uma pressão muito forte aqui na região abaixo do estômago, pressionando os nossos intestinos. Normalmente pode dar aquela famosa dor de barriga na pessoa, a pessoa se descontrola, tem que ir no banheiro, ou então fica realmente muito emotiva, muito emocionada. Nós sentimos isso no plexo solar, porque é a função, caros ouvintes, de comunicação que o chakra que está ligado ali com essas glândulas muito importantes. Então, no plexo, caros ouvintes, ele recebe energias que vêm do astral, que vêm do mundo energético, e distribui essa força para os nossos rins, distribui para o fígado, distribui, caros ouvintes, para o estômago, para os nossos intestinos. É um chakra também muito importante. E para a nossa espiritualidade, caros ouvintes, é muito importante o chakra que está exatamente sobre o nosso coração, ou um pouco ao lado dele, exatamente sobre a glândula do timo, que está exatamente aqui embaixo do osso externo. Se vocês colocarem a mão aí no centro do peito de vocês, vocês vão encontrar o osso externo, né? Que é exatamente a junção das cartilagens aí das suas costelas. E exatamente abaixo, caros ouvintes, desse ponto do osso externo, aquele ponto onde é feita a massagem cardíaca, né? Então é muito fácil de encontrar esse ponto. Aí embaixo está uma glândula muito importante para o ser humano, que é o timo. O timo está exatamente aí debaixo, caros ouvintes, desse centro energético. É uma glândula responsável pela manutenção dos níveis, caros ouvintes, das substâncias químicas do nosso organismo, que fazem as defesas do nosso organismo contra os ataques químicos, os germes, os invasores que adentram quimicamente o nosso corpo. Mas também, ouvintes, há a função esotérica dessa glândula, caros ouvintes, pois ela reflete muito o nosso estado de espírito, o nosso estado sentimental, e é por isso, obviamente, que o coração, caros ouvintes, o coração, que é, obviamente, um músculo que tem uma função física muito importante, o nosso coração, que corresponde ao Sol, caros ouvintes, ao signo de Leão, ele é a sede da nossa chispa divina. Mas o chakra, caros ouvintes, que está exatamente acima dessa posição, afeta não só o coração, mas o timo. E saibam, caros ouvintes, que vocês podem saber muito bem, muito facilmente, se vocês estão bem emocionalmente, sentimentalmente. Basta pressionar esse osso externo, caros ouvintes, e se houver uma dor muito forte aí nesse ponto, se estiver dolorido aí embaixo desse osso externo, ou seja, se o timo estiver sobrecarregado, é porque vocês estão realmente numa maré, caros ouvintes, de baixo astral. Vocês podem ter tido problemas sentimentais, problemas emocionais, depressão, tristeza, tudo isso está aí gravado, caros ouvintes, energeticamente. Experimentem em vocês mesmos, em outras pessoas, pressione aí esse osso externo. Se vocês estiverem bem, vocês não vão sentir dor alguma. Eu mesmo estou pressionando aqui, o meu estou constatando que eu estou muito bem emocionalmente, muito bem casado, muito bem com a minha família, com as minhas filhas. Está tudo tranquilo do ponto de vista emocional comigo. E isso se reflete aqui que não há dor nenhuma aqui no meu time. E, caros ouvintes, há ainda três outros chakras que são muito importantes. E são os chakras realmente superiores. O coração, ele é o ponto de ligação entre os três chakras mais importantes inferiores, que é o básico, que é o esplênico, que é o plexo solar. E são chakras ligados com as nossas atividades básicas, com as emoções mais terrenas. Então, infelizmente, nós vemos que grande parte da humanidade vive para atender as demandas desses chakras inferiores, quer seja na busca da satisfação dos apetites sexuais, quer seja na busca da satisfação do apego, do egoísmo, das emoções realmente de egoísmo, que se manifestam muito no plexo solar, caros ouvintes, aquelas emoções densas, inferiores, que se praticamente se materializam ali nos rins, que obviamente controlam ali as suprarrenais, que soltam adrenalina. Aquelas pessoas que são viciadas em emoções muito fortes, aqueles esportes radicais, que gostam de uma vida com muita emoção, muito carregadas, são pessoas que vivem, caros ouvintes, para atender os impulsos desses chakras inferiores. E o coração, caros ouvintes, é o meio do esquema, é onde está realmente a espiritualidade mais elevada no ser humano, é no coração. Agora, os três chakras superiores, ouvintes, que são o chakra da garganta, o chakra frontal e o chakra do alto da cabeça, são os chamados chakras superiores, porque ali, caros ouvintes, estão obviamente as características mais elevadas do ser humano. O chakra da garganta, né, chamado chakra laríngeo, né, que está na base do pescoço e obviamente afeta ali aquela glândula que está naquela região, né, tem, né, uma função, caros ouvintes, que nos liga predominantemente com a nossa capacidade mental. A glândula tireoide, caros ouvintes, que está ali, que muitas pessoas acham que pode ser extraída assim, sem muito problema. Isso não é verdade, caros ouvintes, porque ela corresponde exatamente à função esotérica, caros ouvintes, que transforma o ser humano praticamente num Deus encarnado. Porque assim como Deus cria, caros ouvintes, assim como Deus emana, nós seres humanos podemos também criar e podemos emanar. Nós podemos, caros ouvintes, através da nossa sexualidade, através dos nossos órgãos reprodutores, podemos, juntando as duas polaridades, masculina e feminina, gerar novos corpos humanos. E, caros ouvintes, através do chakra da garganta, dessa grande potência, caros ouvintes, e desse fenômeno que é a linguagem, a transmissão do conhecimento, isso nos liga, caros ouvintes, às funções superiores da própria mente divina. Porque quando um ser humano fala, quando ele emite a sua voz, ele faz com que sejam criados não corpos físicos, físicos novos, mas sim novas vibrações, novos pensamentos, o entendimento, a compreensão na mente das outras pessoas. Foi por isso, caros ouvintes, que Jesus, quando conversando com seus apóstolos e numa determinada passagem, justamente falando de algo esotericamente ligado ao que nós estamos dizendo, pois, ao contrário daqueles seres humanos que se ligam muito aos chakras inferiores, o ser humano, caros ouvintes, mais elevado, tem um apreço muito grande por essa função do chakra da garganta, porque reconhece na voz humana, na comunicação, na linguagem, nos conhecimentos, na memória, caros ouvintes, a função mais elevada da criação no ser humano. Então, a mesma capacidade que nós temos na nossa sexualidade de criar formas, nós temos na nossa voz, na nossa garganta, nossas cordas vocais, de gerar vibrações. E isso, caros ouvintes, nos liga ao poder do Verbo Divino. Então Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso Jesus disse, caros ouvintes, porque muitas pessoas se preocupam com o que vão comer, mas não se preocupam, caros ouvintes, com as energias que entram pelos chakras superiores e que podem, inclusive, ter correspondência lá com as partes inferiores. Porque se o homem ficasse preocupado apenas com a sua sobrevivência, caros ouvintes, nós seríamos aqui não pessoas viventes, mas sim apenas sobreviventes. Nós viemos aqui para viver, então precisamos conhecer essas capacidades superiores que nós temos. E o chakra, caros ouvintes, que nós temos entre os nossos olhos, o chakra frontal, chamado pelos hindus de Ajna, tem uma função realmente muito profunda, porque ele se liga, caros ouvintes, profundamente abaixo do nosso cérebro com a glândula hipófise, né? E terminando lá na primeira e na segunda vértebras cervicais. Essa glândula hipófise, caros ouvintes, na verdade é o nosso terceiro olho, que está atrofiado debaixo do nosso cérebro. Nas primeiras raças, nas primeiras manifestações físicas do ser humano aqui nesse planeta, nós não tínhamos ainda os dois olhos. Só havia um único olho no centro da testa, que não enxergava necessariamente aqui o plano físico. Ele enxergava mais o plano etérico e o plano astral. Mas esse olho central, caros ouvintes, se atrofiou, se transformou exatamente nessa hipófise, que hoje, caros ouvintes, é produtora de hormônios muito importantes para o desenvolvimento do corpo humano. E aí se desenvolveram os dois olhos físicos que enxergam fisicamente. Mas lá dentro, debaixo do nosso cérebro, caros ouvintes, existe a hipófise, que é sede, caros ouvintes, de muita compreensão. As pessoas, obviamente, que se dedicam aos estudos, às pesquisas, sentem muito claramente esse chakra frontal funcionando. E ele, quando desperto plenamente, quando essa glândula da hipófise realmente é ativada através, obviamente, do treinamento esotérico oculto, então a pessoa desenvolve uma clarividência muito profunda, que permite a ela enxergar os planos invisíveis ao seu redor. Agora, o chakra mais elevado do nosso corpo, caros ouvintes, que é obviamente a contrapartida do chakra básico, que nos liga a energia telúrica da matéria, é o chakra do alto da cabeça, o chakra coronário, da coroa, que nós vemos tão bem representado nas imagens dos santos, nas próprias coroas majestáticas, né, da realeza, sempre com muito formadas de ouro, com pedras preciosas. Esse é o centro energético, caros ouvintes, que nos liga ao universo, porque o alto da cabeça ele é reconhecido em todas as tradições espirituais, caros ouvintes, como ponto de contato que nos liga, caros ouvintes, com o universo. E o chakra coronário se liga a outra glândula que nós temos no centro do nosso cérebro, que é a glândula pineal. Esta que é a mais esotérica de todas as glândulas do nosso corpo, que nas pessoas comuns está desativada. Mas saibam, caros ouvintes, que tanto na hipófise, mas principalmente na pineal, ali, caros ouvintes, existem cristais que, se forem ativados, assim como os nossos computadores se baseiam nas vibrações constantes que os cristais proporcionam, esses cristais que estão na nossa pineal, caros ouvintes, eles podem ser ativados através da descida das energias espirituais, quando nós meditamos, quando nós oramos. E é por isso que as culturas antigas, ouvintes, usam e usavam os chapéus, as mitras, os adornos sacerdotais que os índios, que os religiosos e antigamente até as pessoas de respeito na sociedade usavam chapéus, e muitas religiões adotam ali o solidel, ou então outras diversas proteções sobre esse chakra do alto da cabeça, não permitindo que as pessoas ponham, pessoas estranhas coloquem a mão sobre o alto da sua cabeça, porque ele é o ponto, ouvintes, aonde entra o prana, caros ouvintes, o forrat e a kundalini, que vem diretamente do sol. No chakra básico nós recebemos energia que vem do centro da terra, mas na nossa coroa, no nosso chakra coronário, nós recebemos influências vindas diretamente do universo. E esses sete chakras, caros ouvintes, estão em ressonância com as sete grandes luzes que brilham, caros ouvintes, diante de Deus, da fonte de energia, de espiritualidade que existe no nosso sistema solar. Então, quando vocês estiverem num templo, numa igreja, caros ouvintes, ou seja lá onde for, e vocês virem a cruz, caros ouvintes, saibam que ali está representado o poder ativo energético do sol, e que aquelas seis ou sete velas, porque às vezes a própria cruz é contada com uma luz, mas aquelas seis, aquelas sete velas representam, caros ouvintes, os sete logos planetários, os sete espíritos diante do trono de Deus. E esses sete, caros ouvintes, correspondem aos nossos sete chakras. É através dos sete chakras, ouvintes, que nós nos comunicamos energeticamente com o universo. E se vocês quiserem mais informações sobre essas influências ocultas que nós recebemos, ouçam, caros ouvintes, aí os programas gravados, estão aí gratuitamente aqui na sessão Lux Esotérica aqui do menu da rádio. Nós estudamos com vocês bem no início aqui das nossas séries o livro de Charles Webster Leadbeater chamado O Lado Oculto das Coisas, e fala exatamente como nós recebemos essas influências dos mundos invisíveis, dos mundos espirituais. É um estudo muito profundo que, obviamente, nós não temos tempo de repetir aqui isso num único programa, em alguns poucos minutos. Então, recomendamos vocês esse estudo aqui dos nossos programas. Também há um clássico da literatura teosófica, também de Charles Webster Leadbeater, que é o livro Os Chakras, que, aliás, é o livro teosófico mais vendido em todos os tempos, pois foi editado em muitos e muitos idiomas, a quantidade impressionante desse livro de Ludbitter que foi que foram impressos. Nós recomendamos a vocês o estudo desse livro. E vamos ter que encerrar, caros ouvintes, pela premência do tempo, o nosso programa de hoje. Mas amanhã, com certeza, continuaremos estudando esses temas com vocês. Agradecemos uma vez mais o prestígio. Convidamos a vocês, ouvintes, para encerrarmos esse trabalho, que foi devidamente aberto. Vamos concluí-lo, fechando os nossos olhos, sentindo uma vez mais o batimento cardíaco. E lá dentro, caros ouvintes, nos nossos corações, visualizemos a chama eterna, imortal, caros ouvintes, da nossa chispa divina, brilhando no nosso coração. Que essa luz sempre possa preencher todo o nosso ser e se propagar, iluminar o nosso caminho de evolução. Vamos aproveitar esse momento, caros ouvintes, para compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro, mais branco do que a neve, mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade possa sempre estar aqui conosco e que a bênção do Mestre que nós enviamos nesse momento para vocês auxilie a despertar ainda mais esta joia inefável que brilha no coração de todos vocês e também as vossas mentes possam se iluminar ainda mais e que todos nós consigamos o nosso objetivo de nos iluminar, nos tornarmos seres humanos melhores, contribuir para a elevação de toda a humanidade. Nos despedimos, caros ouvintes, desejamos a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso, que nós possamos estar aqui nas próximas ocasiões com muita alegria, muito entusiasmo, tratando esses temas que nós propomos aqui para vocês. Encerramos esse programa de hoje, Lux Esotérica, enviando para todos vocês, ouvintes, o nosso forte, o nosso caloroso e fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.